299. Hello, Lima, do not prepare for smartphone flight to Cali. 299. Hello, Lima, zero bem. Fala, zero três, direito, ano 21, destino ao nosso salto. Presidente. 08, gol 1372, bom dia. Controle, gol 372, bom dia. Número 372, bom dia, contato com a base, 2018, Cuca, número 370. Cuca, 370, gol 372. controle. Thank you. a identificação do último aterrizão 060, e chegada a ponto existe 012. Deixa para 3 metais, que existe 012. Salvador, para a Paísa 198, Nacional 95. Salvador com 1160, estabilizado ILS, pista 13. Nove 4, 5 anos, com uma temperatura de 10 horas, uma vida de mil, esse mesmo rumo. Esse equipamento para uma vendedora de sapatos, a nona mil, 300 de litro para mil pés. Thank you. Até o estado telefone, complexo 360, com curva pela esquerda, retornando para o outro iniciado. Aguarde transferência de comunicação.